Panorama Agrícola para 27 de junho de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte e amigo do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de segunda-feira de lua minguante, 27 de junho. Na mesa de som está o Eduardo Maier. Tá dando na rádio que sábado agora tem festa. E o ditado de hoje é: o riso é um calmante sem efeitos colaterais. Confira no programa de hoje, no Espaço da Mulher, diabetes, informação para uma vida saudável. E no mercado agrícola, o fechamento da safra de grãos. Uma dica que pode mudar o seu dia. Tomar banho de sol diariamente faz bem à saúde, pois o sol auxilia o corpo na produção de vitamina D. O ideal é tomar banho de sol no início da manhã e no final da tarde, por apenas alguns minutos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Diabetes. Informação é o primeiro passo para uma vida saudável. Chamamos a nutricionista e esteticionista da EPAGRE, Lúcia Helena Cardoso Faria, para nos ajudar a entender melhor esta doença. Lúcia Helena, o que é o diabetes? Diabetes é um problema de saúde que ele não escolhe idade, sexo, raça, classe social, e está presente em todas as partes do mundo. O diabetes pode atingir crianças, jovens, adultos, homens, mulheres. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o diabetes acomete mais de 250 milhões de pessoas no mundo e calcula-se que esse índice pode chegar até 380 milhões em 2025. No Brasil, 12% da população, aproximadamente 22 milhões de pessoas, apresenta diabetes. O que mais nos preocupa é que a maioria não sabe que tem essa doença. Quando a gente fala que uma pessoa tem diabetes, é o mesmo dizer que essa pessoa tem uma quantidade de açúcar, que seria a glicose, no sangue, acima do que seria permitido ou esperado. E esse excesso e as alterações que eles vão causar, todas as alterações hormonais, agridem os nossos vasos sanguíneos e podendo trazer prejuízos a diversos órgãos. Sim. Isso vai acontecer porque nós temos dentro do nosso organismo um órgão chamado pâncreas, e ele produz um hormônio que a gente chama de insulina. Esse hormônio, ele é responsável pelo transporte da glicose na nossa circulação. Então, tem pessoas que produzem essa insulina de forma insuficiente, tem pessoas que não produzem, ou tem pessoas que processam a insulina de maneira inadequada. E com esse... Pode continuar. Havendo falhas nesse transporte, vai acumular a glicose na nossa circulação, não conseguindo atingir as células. Parte desse açúcar, né, essa glicose, vai ser expelida pela urina, a outra parte vai se acumular na circulação. E isso torna-se tóxico para o nosso organismo, levando uma série de consequências. E quais são os sintomas que a pessoa tem? Como se apresenta? Os sintomas, muitas pessoas, às vezes, têm os sintomas e nem conseguem perceber. Ele pode sofrer uma sede aumentada, fome aumentada, fadiga, ele urina muito frequentemente, principalmente à noite. Ele às vezes tem oscilação de peso, hora ganha, hora perde peso. A visão muitas vezes fica embaçada, muitas vezes apresenta feridas que não cicatrizam ou difícil de cicatrizar. No próximo Espaço da Mulher, saiba os tipos de diabetes existentes. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, esteve em Brasília para tratar de assuntos do sistema de produção aqui em Santa Catarina. A questão da pecuária tratou no Ministério da Agricultura sobre a erradicação da brucelose. E no Ministério da Pesca, João Rodrigues tratou do assunto da licitação das áreas aquícolas do Estado, já que no processo de licitação dos parques aquícolas, 50 famílias aqui da região da Grande Florianópolis tiveram seus pedidos impugnados. Além desses dois assuntos, o secretário João Rodrigues, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola, comenta a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, que entrou em vigor e que pede a retirada de espécies exóticas da flora e da fauna em Santa Catarina. Espécies que, segundo o CONSEMA, ameaçariam o ecossistema, entre elas o chuchu, a goiaba, o limão e espécies de tilápia, cabra e coelho. O secretário João Rodrigues fala sobre essa decisão do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Olha, eu avalio um equívoco da mais alta gravidade cometido pelo CONSEMA. Você proibir em Santa Catarina de produzir tilápia em cativeiro é o que é a principal renda de alguns piscicultores no nosso estado. Você proibir a criação de rãs quando nós temos um frigorífico em Santa Catarina, da iniciativa privada, investimentos altíssimos para aumentar a renda do produtor, é um equívoco. Acho que nós não precisamos perder tempo em criar problemas para o agricultor catarinense. Já levei o assunto ao governador Raimundo Colombo, eu acredito piamente que o governo do estado haverá de tomar providências para reverter essa decisão do CONSEMA, que é soberano, que é independente, mas nós não podemos permitir, admitir que uma insanidade desta natureza esteja ocorrendo no nosso estado. O poder público, apesar de que o CONSEMA não está em nome do governo, ele é independente, mas nós não podemos permitir que com essa decisão do CONSEMA o poder público passe, obviamente, a cobrar algo desnecessário. É humanamente impossível entendermos que isso traga algum prejuízo para o estado da forma como está aprovado. O prejuízo, sim, é proibir de acordo com o CONSEMA. Agora, criar tilápia, plantar palmeiras, plantar chuchu, que é obviamente natural em muitas regiões do estado, traga prejuízos ao meio ambiente, isso aí é um equívoco muito grande. Então, contesto essa decisão, lamento obviamente a decisão dos conselheiros e vamos, o governador com certeza haverá tomar providência nesse sentido. Falou o secretário de Estado de Agricultura e Pesca, João Rodrigues, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje conversa com o analista de mercado Júlio Rodrigueri, engenheiro agrônomo da Ipagre Cepa, sobre o fechamento da safra. Júlio, com a colheita concluída, confirmaram-se as previsões anteriores? A colheita está praticamente concluída. Só alguma coisinha ainda da safra do tarde de milho e da safrinha de feijão para ser colhido, mas é coisa pequena, por volta de 10%. Então podemos considerar que a safra ela está concluída. E abordando primeiro a questão da área, na verdade uma redução de área de todo o conjunto dos produtos cultivados no verão. Se nós compararmos com 2003, com esta última safra, houve uma diminuição de 177 mil hectares. O arroz e a soja ganharam área, enquanto que o milho e o feijão perderam. Com relação à produção? Em dado momento, nós achamos que a safra poderia ser exatamente igual ou até um pouco melhor. Mas, no final, se nós somarmos as toneladas produzidas, nós vamos ver que tivemos, na verdade, uma diminuição com relação ao ano passado. O que não é tão mal assim, já que o ano passado foi realmente muito bom. Então, nós tivemos um aumento de produção expressivo de mais de 13% na soja, porque ela teve aumento de produtividade e também de área, mas os outros produtos tiveram uma queda. O arroz 7%, o feijão 13% e o milho 4%. Júlio Rodrigueira, em termos de produtividade, a produtividade de Santa Catarina ela se destaca no Brasil? A produtividade acaba sendo talvez o mais importante desses fatores, porque determina a produção por hectare, expressa o nível tecnológico, seja lá em termos da assistência técnica, em termos da capacidade dos produtores e também do uso dos insumos, né? Então, no arroz, a nossa produtividade foi a segunda, depois do Rio Grande do Sul. Tivemos, no caso do feijão, uma quarta posição, estando à nossa frente Goiás, Distrito Federal e São Paulo. E no caso do milho, nós temos uma segunda produtividade do Brasil, mas quem tem a primeira é o Distrito Federal, que tem uma produção pequena e também tem irrigação nas suas lavouras. E na soja, Santa Catarina foi o quarto, estando atrás do Distrito Federal também, do Paraná e de Rondônia. Nós agradecemos ao analista de mercado Júlio Rodrigueri, da Ipagri-Cepa, pelas informações aqui no Mercado Agrícola. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.